and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. Saudações anarquistas, galera. Aqui é o Rei Plebe. Só pra gente dar continuidade, então, pro programa passado, a gente conversou mais um pouquinho, né, com a galera do Coletivo Anarcotecnológico Marcos Cotron e pediu para eles estenderem um pouco algumas das questões, né? Isso porque algumas pessoas mandaram pra gente dúvidas e ficaram realmente bastante curiosos e a gente achou que valia a pena a gente expandir algumas questões aí, né? Então, vamos lá para algumas dessas questões. Antes da gente começar, queria também aqui aproveitar o momento para divulgar uma ação de financiamento coletivo que a Ana Rosa, lá do podcast Apenan, está organizando aí junto com alguns indígenas Kayapó no sudeste do Pará. É uma coisa que é bem interessante, bem relevante, principalmente se a gente considerar nosso atual contexto ecológico e ambiental. Então, dá uma ouvida aí, galera. Oi, galera. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/melindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço! Para quem não pegou o episódio passado, então, se apresentem aí pra galera, descrevam um pouco mais aí sobre as ações do coletivo. Somos o Mariscotron, um pequeno coletivo que existe desde 2014. Trabalhamos com formações de segurança digital para coletivos e traduções e elaboração de materiais relacionados à tecnologia sob um viés anarquista, de expansão da autonomia e de fortalecimento das lutas. Nosso foco tem sido fomentar a cultura de segurança, pois acreditamos que ela é uma ferramenta que potencializa coletivos e indivíduos organizados a atingir seus objetivos de transformação social, ao contrário de levar a uma paralisia pelo medo. Nosso nome um tanto exótico veio de uma brincadeira com mariscos, que com sua casca se protegem das ameaças, mas se abrem com a maré estando atentos ao entorno, com algum tipo de robô de desenho animado japonês. Apesar de o assunto ser sério, a gente também precisa se divertir. Lá no nosso episódio anterior, vocês falaram um pouquinho sobre o programa de segurança de pés descalços, mas ficou algumas coisas que acho que ainda ficaram um pouco no ar, assim, e a galera ficou curiosa porque, de fato, é meio que o programa central, a proposta central do coletivo Mariscotron. Será que vocês podem expandir mais um pouco, falar mais um pouco sobre a questão do programa de segurança de pés descalços? A segurança de pés descalços surgiu a partir de percepções coletivas sobre padrões que se repetiam nas oficinas e atividades que ministrávamos. Percebemos que elas não estavam sendo efetivas, pois os grupos não demonstravam estar se apropriando das técnicas e boas práticas, bem como criavam uma certa relação de dependência conosco, a qual não consideramos saudável para nenhuma das partes envolvidas. Estes sintomas, presentes em muitos dos espaços que envolviam tecnologia em que frequentamos, até mesmo antes do surgimento do nosso coletivo, apontavam para uma necessidade de abordar estes problemas de uma forma diferente, mais metodológica. Também começamos a repensar o que queríamos com estas atividades, quais eram nossos objetivos com elas, e como atingi-los. Foi essa abordagem estratégica que nos levou ao que chamamos de segurança de pés descalços, SPD. A segurança de pés descalços visa a transformação social de longo prazo através da formação continuada de coletivos contestatórios. Nessa caminhada, a ideia é implementar novas práticas de segurança, como análises de ameaças e mudanças de comportamento com relação à tecnologia, através de um processo que visa ampliar a autonomia dos grupos. É muito importante que num futuro não tão distante não sejamos mais necessários nesse processo e que uma cultura de segurança se sustente desde baixo. Para isso, nossas ações contextuais de agora, táticas, estão estruturadas num todo coeso de longa duração, estratégia. A forma de fazer isso é a abordagem de pés descalços que tem como características a descentralização, o espalhamento de conhecimento básico, baixo custo e apoio mútuo. Também cabe ressaltar que usamos uma noção de segurança que é holística e não apenas digital. O Mariscotron tem mais familiaridade com o lado tecnológico, mas por também buscarmos apontar e cuidar das dificuldades psicossociais e físicas da luta por justiça, é preciso que diferentes coletivos se interconectem. Essas alianças são chave para que os grupos consigam lidar questões relativas ao seu ativismo, como estafa, depressão, ansiedade, saúde física, movimentação corporal, consentimento, dinâmicas de poder, apoio jurídico, comida saudável, etc. Isso contrasta com a maneira mais tradicional de falar de segurança, que em grande parte acontece de forma vertical, isolada e pontual, usando medo para tentar chocar as pessoas. A SPD é uma ideia que surge do Mariscotron, mas que está aí para ser apropriada e adaptada, como um software livre. Ela tem ganhado forma aos poucos, com a colaboração de várias frentes. Para facilitar essa construção, abrimos uma wiki, que pode ser acessada em spd.libertar.org. Black Bloc, ella es su vandalismo en mi corazón, ella es Dios me incendió con su cóctel Molotov. Me calentó, me puso en llamas, me incendió. Estoy enamorado de una Black Block. Estoy enamorado de una Black Block. É, uma parte razoável do processo de autodefesa digital parece ter a ver com uma cultura de segurança. Algo que a gente falou extensamente no episódio anterior e que a gente tem falado em vários documentos que a gente produz aí, né? É, a cultura de segurança é alguma coisa que todo ativista deveria abraçar e, como vocês bem falaram no episódio passado, a cultura de segurança é aquilo que garante que a gente possa ter ação, né? Ela é o oposto, né, do que a gente chama de paranoia. Vamos tratar de alguns pontos específicos, né? Eu queria que vocês dessem algumas recomendações sobre como se defender, por exemplo, numa situação de manifestação, numa situação de ação direta. Dou aqui alguns exemplos, né? Como tirar e compartilhar fotos seguramente, como se livrar rapidamente de informações comprometedoras, como anonimizar as pessoas nas fotos e tudo mais. Um outro ponto é em relação à compartimentalização de identidades, principalmente em relação ao uso que as pessoas fazem, os ativistas fazem das redes sociais. Vocês podem comentar um pouquinho? Em manifestações, evite levar um celular que contenha seus dados pessoais. Lembre-se que, geralmente, no seu telefone também está um monte de informações sobre outras pessoas. É nossa responsabilidade cuidar desses dados também. Mesmo com uma boa criptografia e ótimos aplicativos, existe a possibilidade de algum agente do Estado te obrigar a colocar tua senha usando a força e intimidação. Esse é um cenário que você considera provável e danoso? Converse com seu coletivo antes de responder. E se levarem, ou você perder seu espertofone e ficar incomunicável por um tempo? Vocês já avaliaram isso? Falaremos de identidades múltiplas em seguida, mas aqui também poderia entrar um outro tipo de compartimentalização. Dependendo do caso, ter uma câmera para gravar separada de um telefone para falar já limita o problema de perder um ou outro. Uma recomendação básica, então, seria: leve somente o necessário para ação planejada. Para tirar fotos sem comprometer a privacidade de suas compas, você pode utilizar alguma ferramenta como ObscuraCam. Para limpar os metadados de uma foto antes de enviá-la, dá para usar o aplicativo Send Reduced Free. Gostaríamos de ressaltar que estas são apenas dicas pontuais para o espertofone. Mas sabemos que existe um antes e um depois da manifestação. Em nosso blog, temos reunido algumas boas práticas sobre, por exemplo, reuniões, conversas por lista de e-mail, uso de chat para organização e outros cuidados digitais. Além disso, diversos cuidados fora da esfera digital também são necessários, mas aí sairíamos do foco da pergunta. Sobre compartimentalização de identidades, trazemos um passo a passo bacana, trecho do projeto MyShadow.org, que ajuda a separar nossas diferentes identidades online. Passo 1. Procure pelo seu nome online e escreva uma lista de todas as diferentes contas que você possui. Isso é um primeiro passo em direção à separação da sua vida online em diferentes esferas. Passo 2. Crie diferentes contas para os diferentes campos da sua vida usando nomes diferentes. Passo 3. Coloque os rastros dos seus dados em diferentes gavetas. Use certos navegadores para certos tipos de atividades online. Use diferentes aplicativos de chat para diferentes círculos sociais. Passo 4. Isole dados pessoais ou valiosos guardando-os num dispositivo diferente. Passo 5. Dissocie sua vida no trabalho da sua vida social através do uso de contas de e-mail separadas para cada uma. Então, a segurança digital dos ativistas parece que passa por duas colunas, né? Seria a defesa contra a polícia, contra milícias digitais, e a defesa contra o capitalismo de vigilância, né? A primeira parte das discussões que a gente teve até aqui passa para essa primeira dimensão, né? Vocês podem comentar então um pouco mais sobre a questão do capitalismo de vigilância? Primeiro de tudo, gostaríamos de destacar que o conceito capitalismo de vigilância foi criado por Shoshana Zuboff em 2014 e acabou se transformando numa importante teorização sobre o mundo contemporâneo no seu livro com o mesmo nome. Para fazer um resumo meio capenga, Zuboff afirma que a questão central não é que as empresas vendem os conteúdos que produzimos ou sobre nós. Isso seria semelhante a vender feijão ou minério de ferro? Até dá pra ganhar uns trocados exportando minério, né? O Brasil faz isso há décadas e não conseguiu fazer outra coisa. Mas o valor aumenta muito quando o ferro vira um vagão de trem produzido na Suécia. Então, para Zuboff, nossos dados são matérias-primas na fase atual do capitalismo. O lucro está de fato no que acontece depois. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é primeiramente datificado, para logo em seguida virar produto e serviço. A Google não dá atenção ao seu maravilhoso mecanismo de busca desde 2014. Eles já botaram seus engenheiros e capital no ramo da inteligência artificial, em coordenação com os militares, e nós, ativistas tech, ainda estamos falando de anúncios na barra lateral do webmail. Não dá. Assim, de repente, a questão muda. Será que, através dos dados pessoais de uma população, é possível influenciar de modo eficiente uma eleição ou desestabilizar um governo em qualquer parte do mundo? Ou, será que dá para interceptar todas as chamadas de telefonia celular numa dada região usando um furgãozinho estacionado na esquina? Saca a diferença. Agora começamos a falar de produtos e serviços. E aí fica fácil de perceber o risco social que emerge dessas tecnologias. A internet nasceu no meio militar como uma ferramenta para combater rebeliões e movimentos sociais. A vigilância está no seu DNA. Recomendamos o livro Vale da Vigilância, de Yasa Levine, para conhecer esse lado apagado da história militar da internet. Lendo o livro, todas essas transformações que estamos vendo agora começam a fazer mais sentido porque já estavam lá desde o início. Os projetos de contra-insurgência gringa no Sudeste Asiático, principalmente no Vietnã, usaram antropólogos, linguistas, sociólogos, psicólogos, ou seja, os cabeções das ciências humanas das universidades privadas deles, para construir um modelo preditivo para o campo social. Esse era o plano. Eles coletaram e correlacionaram dados sobre religião, família, alimentação, preferências sexuais, etc., num esforço para entender os povos que eles queriam manter sob controle. Isso impediria que uma rebelião sequer fosse uma opção no imaginário local. Obviamente, usaram a metodologia em casa, pois nessa mesma época explodiram os movimentos anti-guerra, de direitos civis e o movimento negro. Um caso paralelo que pode nos parecer familiar agora, foi o uso de enquetes e simulações de computador durante a campanha de Kennedy, nos anos 1960. A ideia era ajustar o discurso do futuro presidente para cada eleitorado. E muito antes disso, no final do século XIX, um sujeito chamado Olerit inventou uma máquina revolucionária que ajudava a processar as informações do censo em categorias de interesse social. Não só os nazis adoraram ela. Ou seja, antes da Cambridge Analytica, a manipulação do voto dos eleitores já era um produto com alta demanda e provavelmente muita gente estava tentando produzi-lo desde o início da democracia moderna. Quando ela impulsionou a eleição de Trump, os dados já haviam sido garimpados e o modelo psicológico usado, o OSIAN, também estava nas bibliotecas das universidades. O que a empresa fez foi juntar tudo num produto que funcionava bem. Bom, como anarquistas, sabemos que não é possível reformar o capitalismo. Aí a questão é escolher o fronte, se fortalecer e acender a criatividade. A gente queria agradecer a galera aí do coletivo e a gente abre aqui então para vocês darem aquelas recomendações, considerações finais de todo o material que vocês queiram divulgar aí pro pessoal e acha que podem ser interessantes. Tá aberto o espaço aí, galera. Gostaríamos de citar algumas iniciativas que consideramos bacanas. A primeira é o autodefesa.org, um site com um conjunto básico de recomendações de programas que favorecem a privacidade e anonimato e que ajudam a nos proteger da vigilância em massa. Recomendamos também o projeto My Shadow, do Tactical Tech, que tem algumas dicas interessantes de redução de danos no mundo online. De lá saiu o Data Detox, um programa de 8 dias, para entender melhor os dados que expomos nas redes e como minimizar esta exposição. Hoje ele está um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. outro é o Chupa Dados, que reúne histórias da América Latina sobre tecnologias de coleta e o processamento em massa de dados que governos e empresas utilizam para monitorar nossas cidades, casas, carteiras e corpos. E tem o nosso blog também, Puxando Marisco para Nossa Pedra. Obrigado pela oportunidade de participar do podcast e pelas ótimas perguntas que vocês bolaram. Achamos muito importante estar expandindo essa conversa sobre tecnologia. Assim, pouco a pouco mais coletivos estarão conversando sobre segurança digital, o que nos deixa muito contentes. Isso significa que de fato seremos inúteis enquanto coletivo. Mas para além disso, debates sobre o impacto da transformação que a tecnologia vem causando no mundo também merecem atenção e não devem ficar reservados a grupos dedicados à tecnologia. O capitalismo da vigilância é uma realidade e precisamos refazer nossas análises tendo esse novo cenário em vista. Axé, saúde, criptografia e anarquia. Queria agradecer aí a galera que tem compartilhado, tem conversado com a gente. A gente tem passou por um período de hiato, mas estamos voltando aí. E recomendar aqui para vocês também alguns podcasts. Tem podcast novo na Narcosfera aí, né, que é o Bloco A. Então procurem e ouçam o Bloco A. Em breve a gente está tentando negociar aí também um episódio em conjunto. E bora lá que vai ser massa. Queria recomendar também pra galera aí a leitura de dois materiais. O primeiro é um material um pouco mais prático, que é, na verdade, o primeiro material que a gente lançou, que é o nosso Manual de Segurança Digital para Ativistas. Tem muita coisa lá, tá? O link vai aí na descrição, que eu acho que pode ajudar a gente a se organizar um pouco melhor, de maneira um pouco mais esperta, tá? Não se trata da gente ficar paranoico nas nossas ações, mas se trata da gente conseguir fazer as coisas sem grandes preocupações no futuro. A minha segunda recomendação é um livro que foi lançado pela Boitempo, chama Técnico Políticas da Vigilância, Perspectivas da Margem, que é organizado pelo pessoal da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, que é a LAVITS, em que eles trazem várias questões importantes, tá? Estou no processo de leitura do livro e só para a gente, a título de divulgação e curiosidade, vou ler aqui o blurb aqui dele, tá? Então ele começa com uma citação do Benjamin, né? A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a esta verdade. Nesse momento, percebemos que nossa tarefa é criar um verdadeiro estado de emergência. Esse livro demonstra que não é mais possível conceber tecnologia e política em termos tradicionais, assim como não dá mais para pensar em relações sociais ignorando suas reconfigurações pela ou na esfera digital. Na experiência contemporânea, os campos e as dimensões se cruzam, se fundem e se confundem, retroalimentando-se de modo incessante, sobretudo quando se trata do exercício da dominação e das lutas de resistência e liberação que a ela se contrapõe. Nesse sentido, Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem, funciona como um mapa do campo de provas e do teatro de guerra, que visa o controle do espaço, do tempo, das populações, vale dizer, da vida, nos países da margem do capitalismo globalizado. Trata-se de leitura urgente porque confere inteligibilidade às estratégias difusas de mobilização permanente voltadas para nós, contra nós. Então, o livro ele tem conteúdos bastante interessantes que vão desde a discussão, quer dizer, começa, na verdade, com a discussão sobre o capitalismo de vigilância, a relação de securitização, territorialização em espaços públicos, relação com o neoliberalismo, governança de algoritmos, passando por uma cultura de vigilância, espetáculo, até sobre como tentar resistir e produzir tecno-resistência, né? Ou ativismo digital, hacktivismo e outras coisas que estavam tão em voga há 10 anos atrás e de repente parece que perderam espaço. Então a dica tá aí, eu espero que vocês curtam. Falou, galera, saudações. O Fagulha Podcast é uma realização do Criativo Planetes. Nosso objetivo é oferecer análise e contexto que permitam que militantes e anarco-curiosos aprofundem o seu entendimento sobre a atualidade e ampliem a luta. Compartilhamos histórias do front, lições da história das lutas libertárias e ideias forjadas na batalha para espalhar a prática revolucionária.